de aparecer, chorando, batendo na porta sem parar. Já passa das três, procura algum santo pra te proteger. Aqui tu não tens mais lugar. Se queres saber, novo tempo chegou, regendo meu coração, retumbando o tambor da minha revolução. Bem que eu quis te lembrar, amor, mas fingias não me escutar. Onde estavas, meu bem? Quando meu canto calou, naquele pranto sem paz, transbordando e a dor incrustada na pedra, saiu pela boca do meu olhar, alagando o chão, inundando o sertão. Mas na ilha que me abrigou, a Bahia me deu um cobertor. Agora não é mais, não aquece meus ares. Teu olhar se cristalizou, incrustado na pedra que jaz, junto ao teu calor, junto àquela flor que um dia o amor regou no jardim dos tempos atrás. Então vai. Leva os teus sinais e não olhes pra trás. Vai em paz, vai, que esse canto é quebranto, alquimia de compositor pra desatar teu corpo do meu.